Salvador, ground American 230, in position of 811. You have a good evening. Roger, good evening. Salvador, boa noite, Guilherme, a 6, são 0,7 na manhã. Na M3, 1-0, autorizado, chama táxi. Câmara para o táxi, né? Taxi 63858, estamos com 168 a bordo, 4 horas e 10, alterna Salvador. Espera da persona 0, via Índia, não posso esperar a torre no 8, decimal 95, ajuste 10 no 9. Via táxi via Índia, ajuste 10 no 9, pode esperar a chama torre 118, decimal 95, 63858.

aqui na posição 10, 10 até a posição 12 remota do pátio principal. Michael, até o Golfo autorizado, já com o seu término. Ao término, reporta ali, tá? T58 decolado aos 34, controle Salvador 120, decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Esse é o TAS 3858, tá cruzando agora 1100 pés. 3859, contato radar, sobre mantém 370, saída Momo. Saída Momo, acendendo para 370, tá 3858. Prossiga, tá 3858. Haveria alguma possibilidade de nós voarmos o Cogvo? Boa, Cogvo, 3858. Tem direto Cogvo, tá 3858, graças. 6310, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 70 graus, 59. Na 6310, decolada 138, controle Salvador, 120, décima 8. Salvador, uma boa noite, 6310, contato radar, se mantém 350, via saída PUCA. Então, 350, pode fazer a missão? É 3-0 autorizado, Jamo. Estabilizado o azul 2795. Azul 2795, completa final LS, chama Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, boa. Torre. Azul 2795 na escuta da torre? Agora sim, baixada e travada, azul 2795. Azul 2795, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento no 70 graus, 49, pista úmida. Autorizado pouso 10, baixada e travada, 2795 azul. A 3858, passe nível 140, chama o centro Recife. Frequência 126.85, alterna 125.45. do 2795, no solo 43, livra a pista à direita, chame controle solo, 121.9. Boa noite. Azul 2795, táxi Alfa, Kilo, a posição é 03 no Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2795. Solo Salvador, aqui é o Sam Mike Hotel Golf, formando o término do reboque aqui na posição 12 remota do Pátio Principal. Mike Hotel Golf, ciente. Luna 096, pronto, cópia. Tá pronto, cópia? Luna 096, pronto, cópia? Luna 096, autorizado por Fortaleza, nível 370, via UPS Luna 9, Bangu, após sair conforme rota do plano. Decola da pista 90, após a decolagem curva esquerda na saída Momo, transição Froti. Transponder 5164 e controle 120.8. Uno 096, protegimento correto, chama pronto no portão 9. O Chané 6300, passa o nível de voo 140, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685-2545, 6310. Muito boa noite, Azul 90106. Azul 90106, acione a identificação. Ficou, solicita 200. Vai. Azul 906 está autorizado, nível 200. 200, autoriza voar coral? Autorizado, Coral. Entendendo 200, vão do Coral da presença, 9016. Controle azul 4212. Foi Salvador azul 4298. 4298, prossiga. Perdeu contato com o centro, estado ideal de descida, poderia coordenar mesmo para a descida? Aguarde, mantenha a escuta do controle. O 4298 está autorizado nível 150. Hotel 096, autorizado, chama táxi. Isso, encontrar o táxi, vai pra frente. Tu 4298, desça para o 050 para o editar. 050, editar, na flor. Tu 4298. Na 6313, boa noite, essa é a minha identificação, desça para 4 mil pés. Ajuste no 099, chegada bom. Descendo para 4 mil pés, 09, chegada bom, seria a possibilidade de guarda seu, na 6313? 6313, mantém o perfil, vai ser o número 2 no pouso. Descendo, na 6313. É o taxi Sugo 089, estamos com 159 a bordo, temos 3 horas e 40, São Luís. O 096 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátia Índia, no ponto de espera chame a torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 9. 5 no 0 no 9, livre táxi Pátio Índia, na espera com a torre no 8, 95, com 096. boa noite, estou com 096, aproximando sua espera, dá um no zero. Foi repasso estabilizado. 2 mil pés, 109, X-Ray autorizado, reportará. O 4290. Comandão 10, do 096. Desvio à direita, proa 070 por cerca de 080 por cerca de 30 milhas, horas 1-4-2-9-8. Informações. 10 milhas, desculpa. Azul 4-2-9-8-5, após desvios, proa de Duna. Após desvio, Duna. 4-2-9-8. Azul 9096, estamos centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 25133.95, boa noite. Praia de Duna, Azul 4290. Entre Azul 4298, reporte estabilizado. Duna 096, decolado 1102, controle Salvador 120.8. 308, bota. Duna 096, contato radar na decolagem, se mantém nível 370 via saída Momo. Direto 37 via 3 na proa de Momo, na presente? 096, mantém a perfil da saída. Estabilizou, azul 42, 98. Torre no noite, decimal 95, azul 4298. 18954, azul 4298, boa noite. Seguiu 4.6313, autoridade elétrica, após Duran. Azul 6313, autorizado 2.000 pés, livre LS, fuso localizador, cancelado a restrição de altitude em Filo, 1019. Ok, foi pro Oceanero 6313. É, então, ó, é, livre restrição em Filo, 2.000, autorizado LS, 6313. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 79. Livre, pouso visto no 0, azul 4298. Aguarde a autorização, mantenha a saída Momo. Chame o Centro Recife para a coordenação direta com o mesmo na frequência 126.85. 2.85. Azul 2782, mantenha nível de voo 170, reporte para descida, proa de mare, 1019 ajuste. 1019 mare, sobe no anódromo ainda ou não? Entendi. O último assis, estava com chuva fraca ainda permanece? Chuva leve nas vizinhanças e eventual sobre o aeródromo. Obrigado. Azul 4298, direito no 211. 211, Fox, obrigado. Confirmando 1219. 1219, até já. Salvador, boa noite, azul 4298 de Bruno Fox Táxi. Boa noite, azul 4298, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4298. Torre 1 no noite, decimal 95. 95, boa noite, minha 3. Agradecido o azul 2782. Azul 2782. Esse mantém nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, o 2782. A nave que chamou o controle, final Delta, confirma? A nave que chamou o controle, final da matrícula Delta, confirma para o controle? Oi, boa noite, o Chanel 6313, final ILS, passando externo, pista no 0. O Chanel 6313, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento é 180 graus, 099, ajuste altímetro no 099. Bem, autorizado pouso no 0, 6313. Ponte 1019, 5000, 50. aqui, tá molhado? Afirmativo. Pede. Boa noite, 3305, informação 1. Voltinho para o controle. 3305, informação 1. 3305, desça e mantém nível de voo 050. Desce via chegada Mari, ajuste 1019. 050, desce via chegada Mari. M13 no 3, solo no 3, direito no 219, solo. Direito no 219, pista seca. Gente, pista seca. Sierra Tango Delta, controle de Salvador, parceiro. M613, lembrando. Autorizar ataque de Alfa Juliette, portão 04. Alfa 04. 613. Zero, aguardando o serviço radar. Sierra Tango Delta. Acione o código 0277. Tipo do Serra Tango Delta? Tipo do equipamento? Sierra Tango Delta, suba e mantenha nível de voo 1110, acione identificação. Sierra Tango Delta, 60 milhas nordeste de Salvador, contato radar em nível de voo 110. Mantenha o nível 110, aguarde transferência junto a Aracaju. Azul 2782, desce via chegada Mari para 2000, ajuste 1019. 2019, o Azul 2782. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, informe estimado para pouso. 0035. Romeu CA, Tango Delta, serviço radar terminado. Chame Aracaju em 120, decimal 365 milhas nordeste de Salvador. Sequenciamento, redução de velocidade 210 nós. No 246, desça e mantenha 4 mil pés, via chegada bom, 1019 ajuste, gol no 246. 4.019, via bom, gol no 246. Oh, controle, ouviu 5972, autoriza a proa de Duna? Número 2, sequenciamento, mantenha a Star, desce via chegada até 2 mil pés, acude no localizador, via 5972. Acusará no localizador, via... estabilizando ILS. O Azul. Azul 2782, chame a torre 18 decimal 95. 895. Salvador, o Azul 2782 está na final, 9 milhas. Azul 2782, tráfego avisado, check-train, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 069, ajuste de altímetro no zero, 19. Reportará o trem, o 2782. Azul 2782, chame a torre no 8, decimal 95. Rio 5972, livre LS, acusa localizador. Livre LS, acusa na localizador. 3305, seguir na descida. Dan 3305, vista e mantenha 4 mil pés, ajuste do altímetro 1019. 4.019. Minas e meia, Marcelo Travado, Azul 2782. Azul 2782, autorizado ponto, pistão a zero. Vento 170 graus, 059. Azul 2782, autorizado pouso a zero. Dan 3305, desce de via chegada até 2 mil pés, acusando o localizador, 1019, tráfego que precede Boeing 727 da Rio, 9 milhas à sua frente. O pior, Dan 3305? Negativo, 62. 5972, completa final, pista 10, torre, 18, decimal 95. 1895, Rio 5972. Azul 4235, desça e mantenha nível de voo 050, chegada Mari. Queria desculpar, cada bom que desça aí mantenha nível de voo 050-1019. 090-0020, chegada bom. 246, reautorizado, via chegada bom para 2000 pés, acusando o localizador. Via 2000, como era de capital, agora 246.